Antônio Salvador, boa noite, jogo 9086, quem te dá bravo? Gol 9086, controle Salvador, assinando identificação, desça para 4 mil pés na chegada ponte, altímetro no 099. 19, descendo, confirmando, na 4 mil, na ponte, gol 9086. Sim, desça para 4 mil pés na ponte, altímetro no 019. 019, 4 mil descendo, na ponte, graças, gol 9086. Estabilizado IMS, gol 05. Gol 1805, completa final, chama agora a torre, 18, dentro uma 612. Boa Salvador, boa noite. Gol 1805, na final, baixar travado. 10805, cheque trem autorizado, pouso. O vento 160 graus, 129. Vou baixar travado. Salvador, boa noite, Azul 4062 para Bravo. Azul 4062, controle Salvador, assina identificação. Desça para o nível 050 na chegada a Mare, altímetro no 019. Ok, na Mare, descendo para o 050, altímetro no 019. Solas 29, livre direita, táxi Alfa e Juliette, portão 1, na minha escuta. Alfa Juliette, portão na sua escuta, Gol Norte 05. Após desvio, voa na Pro de Pelo. Gente, após desvio pelo do 9026, graças. Boa noite, é o Gol 9714, está bravo, passa 17 para o 60. Gol 9714, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada à mare, altímetro em Salvador no 019. 060 autorizado, chegada à mare, Gol 9714. Azul 4062, reduz a velocidade 2209. Está liberado as restrições de altitude, senhor? Tá livre. Confirme? Livre as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, azul 4062, redução para 2209. Ok, vamos reduzir para 220 nós, livre das restrições de altitude, azul 4062. Gol 9086, autorizado a final do procedimento ILS XY no 0, desça para 2.000 pés, altímetro no 019. Reporte estabilizado. Estabilizado LS, da 1-0, reporte para estabilizado, 1019 ajustado, descendo para 2000, gol 9086. Controle Salvador, boa noite, gol no 606. 4000, gol 9096. Salvador, voo no 606. Voo no 606, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada mare, altímetro no 05. 050 na mare, no 05, voo no 606, informa que perdeu o contato com o centro de cima. Sim, só corrigindo altímetro em Salvador, no 019. Voo no 019, no 606. Azul 4062, sob vetoração, mantém presente pro limite localizador. Mantém presente pro limitado pelo LOC, 4062. Azul 4062, completa a redução 1709. Desça para 2.000 pés, altímetro 1019. Ok, já estão reduzindo para 160, descendo para 2.000 pés, ajustado no 019, 4062. Azul 4062, para o localizador, curva direita para a 065, reporte estabilizado. Traço na aproximação 5 milhas, Boeing 73787. Gente. 4062, está curvando a direita para o 1.05. 065. 065. Já está interceptando. Sim. 3LS, Campo Aviso, pegou 9086. Sou 9086, completa final agora, torre 118, decimal 612. 286, chamada a torre, gol 9086. No 714, autorizada a final do procedimento LSX-8, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Ok, Autorizado 2000, reportagem estabilizado, ILS 714. Voo 908. Gol 1606, desça para 3.000 pés, altimetrão no 09. 3.000 pés no 09, gol 1606. Controle Salvador, gol 1643, informação Bravo, passa o 230 na chegada bom. Gol 1643, controle Salvador, sem identificação, desça para 4.000 pés na chegada bom, altímetro 1099. Para 4.000, permanece na ponte, 1.09.643, separou e ele é suíço. Tenha copiado. Estabilizado, 4.09.462. Azul 4.062, completa final, torre 1.18, decimal 612, pomposo. Obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4.062. 4062, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. E continuando, estamos já embaixo travado. Reduzindo 2009, gol no 606. Zero também, só nos 42, direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 7, na minha escuta. Alfa Juliette para o 7 na escuta desta, o gol 908 mesmo. Livre pouso, 1060, Vaz, Medusa mais. Livre pouso, 160 com 62, classe 062. Meu 06, autorizado acima do procedimento ILS X-Way, desceu para 2.000 pés, reposto estabilizado. Segue trato na aproximação, 8 milhas, box 737-800. Gente, desce 2.000 pés, chama estabilizado, está autorizado o procedimento, gol 906. Gol 9714, estabilizado, tem a pista aqui. Gente, passando o dono agora a torre 118, decimal 612. 8.674. Boa noite, é o gol 9714, 3 milhas e meia do externo. Gente, avistado, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. precisando na Fox, tá precisando mesmo dois. Ok, seu Solos 45, táxi via Alfa e Índia, portão vai ser o 8, ok? Na minha escuta. É, Índia? É, táxi Alfa e Juliette, confirmando, Alfa e Juliette, portão 8. Ah, bom, valeu. Então Alfa e Juliette, portão 8, valeu, obrigado, bom trabalho, boa noite. Muito obrigado. O 714 livre pouso, vento 1,60 graus, 8 nós. Livre pouso, gol no 714. Receptor localizador, gol no 606. Completar sinal agora, 118, decimal, 612. 1862, obrigado. Salvador, boa noite, gol no 606, no Ilhéa 110. 10606, guarde autorização de pouso. Aguardando, 606. Solo 4, Solos 48, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 2, na minha escuta. À direita, Alfa, Juliette, na minha escuta, portão 2, voo 714. Controle Salvador, cordial boa noite, ao triplo 5344, nível 200150, tem informação Bravo. Triplo 5344, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, ajuste de altímetro no 019. 050 na Mare, 5344. Salvador, boa noite, 3891, 5 Bravo. 3891, controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 060 na chegada a ponto, ajuste altímetro 1019. Sim, na ponta, evidente, 060 no 09. boa noite, Sanel 6258, inspetor Nelson Bravo. Sanel 6258, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada a Mare, altímetro no 019. Desceu para o 070 na Mare. Meia-zero-meia, solo 50, táxi direita, alfa e quilo, vai pro pátio 3, não me escuta. Gente, alfa e quilo, vai ingressar pelo pátio 3, não se escuta, vou no meia-zero-meia. Gol número 43, autorizado a final do procedimento ILS, pistão no zero, desça para 2.500 pés, reporte estabilizado. Ok, 2.500, ILS, que informa na estabilizado, 643, 2019.